Começa agora! Nosso Super Jovem! Yo-Yo! O quê? Yo-Yo! Gostei! Muita alegria, diversão de montão! O programa das menininha e dos cuecão! Yo-Yo na Super Jovem! Opa! Aumenta o volume, estamos chegando, moçada! Alegria, diversão e entretenimento pra você aqui na Rádio Super Jovem. É o programa Yo-Yo, já há 11 anos no ar, trazendo aí o melhor do humor pra quem se liga com a gente aqui na Super Jovem, no 103,3. É mais que rádio, é Super Jovem. Final de semana chegou, sexta-feira, sua linda. Hoje, 28 de junho de 2019, ou então domingão, né? Pra quem tá curtindo a reprise às 8 horas da noite. Enfim, aumenta o volume pra você. No ar, a partir de agora, o Yo-Yo comigo, Beto Garcia. Quem está ao meu lado também é o Jorgão. Agora está mais tranquilo porque encontrou a carteira. É isso, Jorgão? Ele estava preocupado porque ele não sabia onde tinha deixado a carteira. Agora encontrei. Meu tinha muitos Deus. Dólares. Dólares. Pra dizer que não tinha dólares. Nada, tinha dois pilas. Jorgão, eu digo pra você, depois dos 40, isso é uma coisa comum de acontecer. Caraca, moleque. Você bateu o alarme do seu carro, isso? Deu que dois dia. Passos, voltou porque não lembra se... Bateu o alarme no seu carro. É, isso aí. Acontece isso. Mas tudo, graças a Deus, tudo certo. Tudo certo com a carteira. Satanás não deixou o Jorgão perder a carteira. É Satanás. Por quê? Não. É que todo mundo, né? É que o programa é pra todo mundo. Tem gente que gosta de tudo, né? Então. Eu não, cara. Tem que agradar todo mundo. Tô fora. Tem que falar aí da Nossa Senhora. Falando em Satanás, Júnior Aguiar. Te abraça você, Juninho. Vai lá. É você, Júnior. Tem que dar um abraço aí pra quem curte. Pra quem curte Satanás, pra quem curte Jesus, Buda, porque se tu falar hoje em dia, pela madrugada, a galera tá numa chatice que eu vou te contar, hein? Então é mais um ioiô aí, tamo junto, um salve pro retardado que parou a caminhonete bem na frente do portão lá de casa. Ah, por isso que você tá chateado assim. É por isso que eu tô, né, cara? Os motoristas, alguns, tipo 85%, parece um bando de macaco que fizeram... Nossa, Não, macaco cego albino com deficiência mental, que fizeram, não sei onde fizeram a carteira aqui em Francisco Beltrão, mas pela madrugada, mas ele tava aí, animado. Hey! Não bateu? Não, o cara trancou meu portão, não conseguia sair. Daí o cara parou na frente da garagem. Mas daí a audiência tem culpa disso, Júlio? Mas eu tô falando pra ninguém fazer isso, pra não seja o João. Atenção, que parou você lá que estaciona frente, na frente da casa do Júnior. Não faça isso. Ou na frente da casa dos outros, você é um retardado. É verdade. Dito isso, o Kleber Aguiar, tudo bem? Tá mais numa vibe mais positiva, boa, cara. Boa tarde pra todo mundo, uma excelente sexta-feira. O Jorgão falou. Por que não compra o patinete? Nossa, ó, daí aí não tem esse problema. Anda de patinete. Difícil é um que me aguente. Manda. Mas viu, mandarei patinete. Terminando o meu boa tarde, o Jorgão começou, a gente começou zoando que o Jorgão tinha perdido a carteira, né, e tudo mais. Esses tempos, eu aqui no centro de Beltrão, cheguei de carro até ali perto do doidão, ali numa padaria, comprei o que tinha pra comprar, deixei meu carro lá em cima, vim pra rádio, fiz o programa. Eu não tô focalizando, entendendo. Vendo essa padaria no Trade Center. Ah, bom. Lá dentro do Trade Center. Sim. Beleza, estacionei meu carro ali na frente do Trade Center, comprei o que eu tinha pra comprar, lá, um pão de queijo, um café, e vim bem parceiro com eles na mão, até aqui na rádio. Cheguei a pé, né? E o carro? Cheguei, e o carro, deixei lá. Deixou lá. Deixei lá no centro. Olha. Roubaram. Cheguei e falei, cara, onde que eu deixei o carro? É porque eu não lembrava, não tava com controle do portão na mão. Lembrei que tinha deixado lá em cima no centro. Tô esquecendo uma coisa, não sei se é muito importante. Meu Deus, cara. Aí eu falei, não, agora que já tô aqui na rádio, daí fiz a programação e voltei buscar. Eu já fui pra casa, assim, o carro. Cinco multas de faixa azul lá. Quase que o carro voltou sozinho. Tu foi pra casa, seu carro já. Eu fui pra casa, seu carro. Teve uma época que, por causa da logística, nós temos um carro só, por causa. Enfim, a minha esposa sempre ia de carro. O Jorgão tem uma Kombi, porque ele tem 10 filhos. Daí a minha esposa, à tarde, ia com o carro e eu ia a pé. Era verão, eu ia a pé da rádio, né? Saia 7 horas de a pé. E um dia, não sei por que Caracas d'Água, eu fiquei com o carro. É de a pé. É de a pé, né? De a pé. Eu fui de a pé. De a pé. E deu 7 horas, eu peguei e fui de a pé. A chave do carro no bolso. Eu saí daqui, peguei a chave do carro, coloquei no bolso e fui embora. Chegando em casa, eu olhei. Quando eu cheguei em casa, que minha esposa olhou, ela falou: e o carro? Daí eu nem dei risada e voltei. Agora eu vou chamar um táxi pra ir buscar o carro. Eu tinha que fazer a caminhada mesmo, tava gordo. Quando eu morava lá no Mato Grosso, cara, eu tinha ganhado uma bicicleta de aniversário do meu pai, novinha. Era a bicicleta do meu sonho, né? A Monarita. E daí tinha. Era uma CCzinha. Era uma Brisque. Na época tinha aquelas bicicletas com amortecedor na frente, amortecedor no meio e tal, a suspensão. Cheia de. Beleza. E tinha o tal da Lan House naquela época, todo mundo. Tem ia pra Lan House jogar, mas era uma era a febre das Lan House. Hoje o joguinho vai pra Lan House. Ninguém vai, vai mais, né, cara? Aí todo mundo se reunia pra jogar. Tinha um cara que trabalhava aqui que era o Lan House. E tá ligado, que velho, tem aquele. Esse negócio de Lan House, esse joguinho vicia, não sei o quê. Esse jogo de maconheiro. Aí meu pai, esse jogo vicia, não quero mais que tu vá Lan House, né? Aí eu pegava o dinheiro da minha mãe, ia pro banco fazer alguma coisa e passava lá na Lan House jogar uma ou duas horinhas, né? E um dia eu deixei a bike lá e fui sair. Cadê a bike, né, cara? Aí eu tinha roubado. Peguei, vazei embora, cheguei em casa dando risada. Meu pai falou: ué, que deu que tá de pé? Cadê esse cara? Eu falei: ah, o Clyde passou lá, meu irmão. Eu falei: meu irmão passou lá e pegou, né? O pai mandou o Clyde lá pegar minha bicicleta porque eu tava na Lan House pra me dar um susto, né? Ele falou: não. O Clayton nem tá em casa. Putz. Nossa. Aí tomei um tundão. Tundão e fiquei sem bike. Sério? Morreu e sobreviveu. Morreu, mas passa bem. Passa tomei bem. Uma tunda e fiquei sem bike. O pai tinha pago uma parcela da bicicleta. Putz. Ai, ai. Bom, completando a trupe, quem tá aqui com a gente também é o Guerreiro. Salve, Guerreiro. Salve, salve. Olha só, começando com o pensamento, hein? Pense. Ciúmes é igual bala. Você tem, mas fala que não. Ah, verdade. Ciúme. É igual o Trident, né? Pessoal, então você fala que é a última, né? É verdade. Quero começar o programa falando que hoje é o último dia da promoção do Autoposto São Carlos, boa, né? Boa. Aqui do Vale Combustível. Então, a partir de agora, você pode mandar seu WhatsApp no 988222300. Manda aí o WhatsApp à vontade. Nome completo. Nome completaço 988222300. Só o nome. Final do programa, 20 litros de combustível pode ser seu. E eu quero começar falando do Autoposto São Carlos, que tá com uma promoção pra esse final de semana de arrebentar. Hoje, inclusive. Atenção, você acha que combustível tá barato por aí? Porque você não foi no Autoposto São Carlos. Hoje, amanhã e domingo, gasolina comum e aditivada R$3,98. Olha só. Eu vou sair daqui. Baba, encheu vou tanto. Colocar uns 100 litros no meu carro. R$3,98. Etanol a R$2,88. Onde, Jorjão? No Autoposto São Carlos, é claro. Não precisa perder tempo. Venha direto pro Autoposto São Carlos. É sexta, sábado e domingo. Ou enquanto durar o estoque, que tem um estoque grande lá de combustível. O carro do Jorjão é tipo um camelo bebendo água, mais ou menos. Assim, eu vou hoje, porque senão vai que acaba, né? Não, eu vou hoje pra usar até segunda, né? usar um pouquinho, usar o final de semana. Então, presta atenção, você que não abasteceu o seu carro ainda, não perca tempo, corre pro Autoporto São Carlos. Hoje, amanhã e domingo, a gasolina R$3,98, preço mais barato da cidade. Além da qualidade que tem o Autoposto São Carlos. Com certeza. E ainda tá fazendo essa mega promoção de final de semana, só R$3,98. Você tem carro álcool R$2,88, mas é só até domingo. Carro álcool, litro do álcool, R$2,88. Baratíssimo, baratíssimo. Autoposto São Carlos, melhor em qualidade e melhor em preço na Getúlio Vargas, próximo ao Mano 3. Então não perca tempo, corre pra lá com o Autoposto São Carlos aí. Banca a diferença só R$3,98. E lembrando que aqui no Ioiô tem 20 litros de combustível. 20 litros de combustível pra você ainda. Manda o nome completo no 988222300. Mas só pra quem é ouvinte que da Super. Quem não é que vai tomar lá, né? Isso, pague mais caro. Vamos aí com o pensamento da Secretina. O pensamento da Secretina. Às vezes me sinto sozinha, mas daí lembro que tem gente que curte o próprio status no Facebook e me sinto melhor. Tem muito disso, cara. Isso não é um pensamento, mas são três perguntas. Ah. Se o governo de Getúlio Vargas durou 15 anos, por que que foi um governo provisório? Outra pergunta, por que Cabo Frio é uma cidade ou seria o Bilau de um esquimó? E a terceira pergunta, se o mundo ia acabar em água, por que Noé levou um casal de peixes? É a pergunta, por que ele levou um casal de cada animal? E levou de peixe também. Já nessa vibe aí, por que Rio de Janeiro e São Paulo tinham um negócio chamado ponte aérea, se eu nunca ouvi uma ponte lá em cima. É verdade. Exatamente. E nem avião cruzando uma ponte, né? Verdade. Me perguntaram se eu já fui iludido, né? Eu falei, desde quando eu era criança, minha mãe falava, a gente vai ali, depois a gente passa aqui, volta e compra. Todo homem tem uma fase de apaixonar-se por uma professora. Eu, por exemplo, fui apaixonado por uma professora primária. Minha mulher descobriu e mudou o meu piá da escola. Ei, queria mandar um salve pra quem liga no Yoyo. No Yoyo, não, no Whats. No Whats da Super Jovem, cara. É. Olha só, a regra é clara, hein? É. Moleque feio com menina bonita sempre dá certo. É, oh, um exemplo é só eu, né? Um exemplo vivo, bem gordo. A nossa nova secretina falou que ela tá se sentindo uma bosta. Daqui a pouco ela vê que a pessoa curtiu o próprio status. Eu também me sinto uma bosta. Eu vejo pessoas que compram um carro, né? Carro caindo os pedaços, parcela em 75 vezes e a primeira coisa que faz, vão lá rebaixar o carro, né? Nossa. Não, e daí a parcela faz 75 vezes, mas o rebaixamento vai lá e paga à vista. Né? À vista. Sobre isso eu fico pensando, poxa, os engenheiros. Os engenheiros são formados, os caras são contratados por uma grande fabricante de renome mundial e tudo mais para fazer um carro, né? Um carro, desenvolver um carro aerodinâmica. Aerodinâmica, top e tudo mais. Aí o cara vai lá, compra o carro e rebaixa, corta as molas. Tem uma lenda que diz na internet que ou você tem ensino médio completo ou você tem um carro rebaixado. Os dois juntos não dá certo. Não, o cara mora em Beltrão, cada 50 metros é uma lombada e rebaixa o carro lá no chão, né? O problema não é isso, Júnior. O problema é que, eu não acho contra quem quer andar de rebaixado quer. Só que, pelo amor de Deus, não atrapalha o trânsito dos outros, cara. É horário comercial, o pessoal tá indo, o cara parece que faz questão de ir devagar na frente, quicando assim. O pior é a lombada. Você tá atrás, o cara atravessa pra outro lado. Ou tu tá vindo na frente do cara, da pista. Né? E aí você tem que ficar parado esperando o cara pra ele cruzar a lombada ali. Eu tenho vergonha do meu passado, porque logo que eu comecei aqui na rádio, eu tinha um carro rebaixado. Mas eu lembro que eu não era idiota. Que quando eu vinha é verdade, cara, eu fazia isso. Quando eu tava no horário comercial, eu tinha muito carro atrás e eu via que o carro ia enroscar, eu puxava pro acostamento e passava e deixava quem tava atrás passar. Eu falei, se eu tô com um carro rebaixado, eu não vou atrapalhar os outros. Teve um dia... Aí eu tive vergonha na cara e vendi e peguei o normal. Um dia eu tava fazendo uma caminhada e tava um cara com um carro rebaixado, atravessado praticamente, não vai... Eu olhei pra ele derrisado e bati palmas, o rapaz. Eu acho que ele quis me xingar, não xingou, mas ele quis me xingar. Hoje eu falei, eu acho que quem tem rebaixado tem prazer quando o carro enrosca. Acho que ele vai pensar, ai meu Deus, meu carro enroscou, tá muito baixo, cara, que delícia, tá muito baixo, meu Deus, olha que baixo. Você foi o Carter. Aquilo vai arrancando. Porque os caras passam uma enroscada e os caras chegam a dar um sorriso quando o carro enrosca. Eu falei, tá muito baixo, meu carro. Bota a cabeça pra fora, né? É mesmo, aqueles tiozinhos que vão fazer a curva, né? E ele coloca o corpo pra fora. Carro. Meu carro tá tão baixo quanto o meu QI. Meu Deus. Eu nunca vi um Del Rey rebaixado. Queria ver. Del Rey, o cara que projetou o Del Rey, gostou tanto do carro que fez a traseira e a frente igualzinha, né? Não sabe se ele tá indo ou está voltando. Ah, mas Del Rey, já andamos em 9 no Del Rey, tá ligado? 9 no Del Rey. Inclusive, ocupando o espaço do porta-malas, é isso? Nós uma vez estávamos em 15 numa Kombi. Achei que você ia falar num Fusca. Só no chiqueirinho da Kombi tinha 4. Falando nisso. Tudo do tamanho do Jorgeão. Em cima do motor. Se cai, amassa o motor. Ontem eu tava voltando com a minha namorada lá do aeroporto pra cá. Né, lá de cima do aeroporto pra cá. O que você foi fazer lá? É uma coisa não. Não existe motel, Júnior. Não muito legal. Tá louco, Júnior? Não muito legal. Imagina desse tamanho ali no. Aí, no Peugeotzinho. Aí a gente voltando e tinha uma Kombi rebaixada parada na rua. Assim, acho que o cara foi dar um cagão. Foi dar um cagote. Kombi rebaixada eu também não vi ainda. Entre o municipal e o Jardim da Luz, o cara parou aqui no meio. Pensei, ele foi adubar a terra. Foi abrir uma cova. Foi adubar a terra pra plantarem as pessoas. Essa semana o pessoal me cobrou muito que a semana passada. Você tava devendo? Não, eu falei. Eu falei, isso é natural. Se você tá devendo, o pessoal cobra. Mas eu falei no começo do programa que a gente ia comentar sobre o assunto que havia parado o Francisco Beltrão na quinta-feira passada. Você não falou. E a gente não falou, que foi o assunto que... O pessoal chegou a mandar mensagem aqui pedindo. Exatamente. Até hoje. Me pararam na lotação. É, porque eu fico andando dentro da lotação. E daí, então, eu só queria comentar com os amigos aqui o que os amigos acharam, então, desse evento praticamente internacional, quando aconteceu o Francisco Beltrão semana passada, que foi aí que parou o Beltrão. Pessoas em cidades vizinhas. O pessoal já sabe. Já sabe o que eu tô falando, mas o que vocês acharam da procissão? Eu achei legal, cara. Que pintaram bem as ruas, tá? Eu achei que algumas letras meio feias, assim, mas achei legal. Mas é um trabalho manual, né? Um trabalho que é bonito, né? Desde cedo. Dedicação, né? É dedicação, né? Desde cedo, né? Desde cedo trancaram as ruas de Beltrão aí e tal. O Corpo Cristo foi massa. É, foi legal, né? Corpus Christi, foi. Mas é verdade, parou a cidade, né? É, parou a cidade. Ai. E veio gente de outras cidades aqui, verdade, também. E parou várias outras cidades também, verdade, né? Então, inclusive um abraço pro cara que tá vindo na minha frente agora, com o para-choque de trás do carro, assim, todo arregaçado com o... Acho que é pra isso que serve. Os adesivos da nossa companheira. Tampando os rachados. Esses dias eu vi vocês falando, eu vi um carro. Não, eu vi um carro que ele, se você entrasse no carro, dava tétano. E aí tava escrito atrás: foi Deus quem me deu. Aí eu pensei, cara, que merda que tu fez pra Deus te dar essa porcaria. Gosta, cara. Se tu tá assim com Deus, imagina com a tua mulher. Deus, que tu fez pra Deus pra te dar essa porcaria desse cara? Ei, agora que você falou de enferrujado, tem um amigo meu que ele é luthier, arruma guitarra e tudo mais, né? Uhum. Aí chegou uma guitarra, tipo, dele mandou foto, né? Tudo ferrujado, as cordas destruídas, os parafusos tudo ferrujado. E o cara, viu, só troca o jack ali, que onde coloca o cabo, né? Que tá dando um chiadinho meio estranho, né? Os captadores tudo ferrujado. Ele falou, viu, mãe, e essa corda aqui? Não, não, não precisa trocar, não. Eu tenho uma mesinha em casa pra trocar aí. Pode deixar, tá tudo certo. É só o jack que tá com problema. Eu troquei faz 42 anos que eu troquei as cordas. O jack pra mim é só o Jack Daniels. Eu também só conheço aqui. Nossa, pra um domingo, pra uma sexta-feira, um Jack Daniels. Vamos falar a respeito. Ontem eu fui fazer uma sopinha de angelina e fiz uma inveja pro amigo ali. É, mandou foto ainda. Mandei foto, ó. Sopa ninguém viu, mas o resto da acompanhamento. Sacanagem, sacanagem. Sem sal, mas eu me diverti. 11 de la noche todavía no contesta. Una en la mañana todavía no hay respuesta. Dos de la mañana me dice que está dispuesta. Tres de la mañana yo te tengo una propuesta. ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a Christian Dior. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel. Bebé, ¿cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a Christian Dior. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel. Él no va a extrañarte, tampoco va a pensarte. Dice que está ocupado en cosas más importantes. La nube que no deja ver el sol brillante. No lo dejes que te apague, yeah. No lo dejes que te apague. ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a Christian Dior. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel. 11 de la noche todavía no contesta. Una en la mañana todavía no hay respuesta. Dos de la mañana me dice que está dispuesta. Tres de la mañana yo te tengo una propuesta. ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a Christian Dior. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel. Bebé, ¿cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a Christian Dior. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel. Maluma, bebe, bebe, bebe, bebe. Yo, yo. Super Jovem. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes, and we see what we've become, in the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened, I think that we both know the way that this story ends. then only for a minute. I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit. I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier. I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit. Yo-yo. Escuta agora quem vai cantar. Alô, galera, aqui é a Marília Mendonça. O sucesso. Todo mundo vai sofrer. Super Jovem. Super Jovem. FM. A garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa, a mesa precisa de mim, e eu preciso da cerveja, igual eu preciso dele na minha vida. Mas quanto mais pisa, então já que é assim, se por ele eu sobro sem pausa, quem quiser me amar também vai sofrer nessa bagaça. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho. Preciso dele na minha vida. Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa. Então já que é assim, se por ele eu sofro sem pausa, quem quiser me amar também vai sofrer nessa bagaça. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Quem eu quero não me quer, todo mundo vai sofrer. Só vocês assim. madrugada eu não dormi, com você no pensamento a insistir, que eu não durma sem falar contigo. Só liguei pra te dizer que eu te amo, e os momentos que felizes nós passamos, se morrer, irá morrer junto comigo. Quê? E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. Na impressão irá sentir o meu calor. O que não, Pê? Tudo, puta! Agora já que eu vi, posso sonhar. Vem um gole, meu irmão. Sentir a sua mão. Verdadeira, verdadeira. E penso a fazer esse amor. Liga aí, tá vendo? Ô, guerreiro. Você é fogo, hein, guerreiro? Ah, culpa não sou eu, hein? Ó, pessoal, não acesse o site superjovemfm.com.br. Lá onde tem um ícone da webcam. Não, é melhor não acessar. Não acesse. Assusta. Pelo amor de Deus, não acesse. Pelo amor de Deus. Que me dibre. Falando em ao dormir, os dois amigos, eles estavam conversando na mesa de um bar. Ih, foram dormir junto. Aí, ó. Aí o cara falou assim, pô, outro, né? Falou assim, ah... Meu sonho, cara, é poder ganhar aí 20 mil reais por mês, assim como meu pai, cara. Rapaz, seria bom demais. É. O quê? Nossa. O seu pai ganha 20 mil reais por mês? O que ele faz? De covarde? O que é? Médico? Não, não, mas ele também tem esse sonho. Eu só... não, também sonha assim. Olha só, manchetes aí do nosso jornalismo, hein? Sempre tem umas pérolas. Tem. Aquela coisa, tem dia que tudo dá errado, né? Sim. Marido que roubou o banco para ficar longe da mulher é condenado à prisão domiciliar. Eita, meu Deus. Tá ruim? Vai ficar pior. Vai ficar pior. Ontem tava uma notícia assim no site da Globo dizendo que o rapaz foi bater um pênalti, aí o pênalti bateu no futsal, né? Bateu no travessão, uhum. E o goleiro saiu comemorando. Ah, mas a bola subiu e voltou e caiu no gol, né? Sim, entrou. Eu vi essa. Ele tava assim, a bola, o goleiro comemora e bola entra 4 segundos. Quatro segundos. Ainda desse jornalismo, isso é uma notícia real, não é fake news. Não? É. Saiu uma, na Tarobá, uma coisa assim, que tinha numa cidade aqui no Paraná, o cara tava num Curralinho. Bar, né? Não, quase, podia ser. Ah, é. Porque colaram o tobs do cara. Com... O cara, verdade. Os amigos colaram o tobs do cara bêbado. Nossa, que história foi essa? O cara disse que tava incomodando no bar, né? Aí, tava bêbado? Provavelmente. Aí literalmente... Né? Negócio não de bêbado não tem dono. Não tem dono. Claro. Aí os caras não estavam gostando da atitude do rapaz. Uhum. Pegaram, seguraram ele, colocaram cola no tobas dele. Super bonder. Esperaram secar e largaram ele. Não, mas sabe o que colar. Não, sabe o que aconteceu isso? Aí no final tinha até a mãe dele pra tentar socorrer. Nossa senhora. É porque assim, porque o toba de bêbado não tem dono, né? É, e os caras são amigos, colaram pra ele não perder o toba. Pra não perder em qualquer esquina aí, né? Mas a dica por vivência própria é a. Água já colaram quente. O teu toba? A dica pra descolar o toba? Saber. Exatamente. Já, só pra saber. Passar essas brincadeiras de amigo, de primo, assim? Eu não sou teu primo. Eu não. Eu e o Kleber, uma vez nós estávamos brincando. Eu... pra ver quem ficava mais tempo sem respirar. Pela bunda. Pela bunda. Nossa senhora. É brincadeira sadia, sabe? Sadia. Brincadeira sadia, assim. De quando o amigo vai passar pelo arame enfarpado na roça, assim, tu fechar o ar. Nossa, meu Deus. É brincadeirinha, só pra arrancar o lóbulo da orelha. Rapaziada, quero falar de internet de qualidade, é com a Beltrãonet Telecom. Você quer internet que voa? Então, Beltrãonet Telecom. Planos de 5 a 100 megas, o plano aí que você precisa com qualidade, com melhor preço. Merece. É a Beltrãonet Telecom fibra ótica. Então, ligue agora 0800-649-5000 ou 3520-1500 e adquira já a melhor internet de Francisco Beltrão. Beltrãonet Telecom, essa é daqui. Vou repetir o telefone, hein? 0800-649-5000 e 3520-1500. Beltrãonet Telecom. É essa é daqui. Boa, boa. No WhatsApp tá valendo ainda 20 litros de combustível, hein, moçada? Justamente. 988-22-2300. 20 litros de combustível hoje encerra. O do Jorgão tira da reserva, só. Essa promoção do Autoposto São Carlos, tá? Hoje encerra aí, dos 20 litros. E a partir do mês que vem, que já começa segunda-feira, teremos aí um mês de cinema aqui na Super Vai, ó, pra você ter uma ideia, o que eu lembro, assim, depois eu tenho que passar bem o texto ainda. Que eu lembro. Né? Mas que eu lembro, assim, ó, tem Toy Story. Que eu me lembre. Tem Toy Story 4, vai ter Homem-Aranha, vai ter vários. Anabelle, todos esses. Rei Leão, todos esses você vai poder curtir no 0800. Mônica. Pra quem é ouvinte super jovem, vai ter ingresso todos os dias do mês de julho em e vários horários. É tá? O podre! E só sem aqui miséria. Na Super Jovem. Férias, julho, mês de cinema na Super Jovem, aguardem, começa segunda-feira. Credo, nossa, que delícia. Olha, só um garrafão de vinho pra ajudar, né? Era a primeira vez que a loira entrava em um supermercado. Aí a loira tava olhando as prateleiras ali e encontrou um monte de embalagens de leite empilhadas, né? Quando você vai na seção de leite, né? Várias embalagens empilhadas. Aí a loira virou pra mãe e gritou: mãe, mãe, vem depressa aqui, encontrei um ninho de vacas, mãe. Meu Deus do céu. Eita, um ninho de vaca. Bom, o Kleber Aguiar, que pra quem não sabe, o cara é um intrépido tocador de violão. Ele toca pra nós direto. Pro Júnior desde a infância. O Júnior toca junto desde que assim. Até colar a mão. Faz shows em barzinhos e tudo mais, ganha uma grana bem legal. Aliás, a principal fonte de renda é essa, Kleber, é verdade? A gente tá começando com esse lance de tocar agora. Tipo, tocar já toca faz tempo, mas de fazer barzinho, a gente tá começando agora com esse lance. Esse dia eu fazia barzinho. Ele fez um de alvenaria e ficou top. Pague agora. Eu vi uma foto sua aí com o vocalista do Anjos do Hangar. Sim, cara. Dom Marco. Com o Marco. No final de semana retrasado, a gente tava participando de uma festa junto. Aí eu acabei fazendo. Eu tava tocando antes dele, abrindo o show deles. Ele subiu, tocou, cantou uma música comigo e depois. Você abriu pra ele? Abri pra ele. E ele abriu pra você. E depois foi assim: eu abri pra ele, depois ele abriu pra mim. Isso é. Ele abriu pro careca isso entrar, é, né? Isso é modernidade. Nos tempos de hoje é normal, hoje, tá? Né? Hoje é normal. Mas enfim, mas falando da questão do Marco, é um cara que me incentivou bastante também nesse lance de música, falou que deveria correr atrás e tudo mais. Até um tempo atrás eu tava só tocando com o pessoal do sertanejo, só fazia a parte instrumental mesmo. Aí resolvi agora ir com o lance de fazer barzinho investir. E tal, investir nesse lado aí. Tá que legal, certo. Que legal. Aí precisa de grana, né? Agora tem um barrigudinho lá para... Por que esse locutor de rádio ganha bem? Verdade, né, cara? Verdade. O Pepe falou que, né, é o Antônio, né, de pizza, de 12 pedaços, pizza GG, né? Que consegue sustentar uma família. Ah, qual é a diferença, né? A diferença. Do locutor e da pizza. Pizza GG. É uma pizza inteira, dá pra... Sustenta uma família. Pô, aí a gente faz o seguinte, a gente quer conhecer esse teu repertório aí, Kleber. Deixa um pouquinho do teu trabalho. Vou começar com um popzinho, então. Pode ser. Pode ser o Nando Reis. Kleber Aguiar. O Nando Reis ou o Tim Maia? Sucesso. Agora você me deixou na dúvida. Manda aí o que você vai fazer primeiro. Vou mandar um Tim Maia. Não, Bruno Mars, então. De perra, ela partiu e nunca mais voltou. Ela sumiu e nunca mais voltou. Ela partiu e nunca mais voltou. Não voltou, não. Ela sumiu e nunca mais voltou. Não voltou, não. Se souber onde ela está, digam-me, eu vou lá buscar. Telefone em seu nome, me dê uma dica, insista. Hey, hey, hey, yeah. E nunca mais voltou, não voltou, não. Ela partiu e nunca mais voltou. Ela sumiu, sumiu e nunca mais voltou. Não voltou, não. Se souber onde ela foi, iria atrás, mas não sei mais. Várias noites que eu não durmo um segundo. Estou cansado, magoado, exausto. Hey, hey, hey, yeah. E nunca mais voltou, não voltou, não. Aê, muito bem. Boa, eita! Tim Maia Labarotinho. E aí, pra contratar você, como é que faz, Kleber? Só mandar um WhatsApp no 99115-3007. Bem fácil. 99115-3007. Tem repertório pop, sertanejo, pagode, tudo. Sertanejo, um Dilcinho, tudo, alguma coisa. Tudo rola, tudo rola. Então tá bom. Bacana, bacana. Você fez um pop, né? Vamos fazer um. Tem uma sertaneja aí pra galera. Fazer um Dilcinho, pode ser? Isso, pra fechar o bloco. Boa, boa. Precisei de mil frases certas pra te conquistar, e de uma só errada pra te perder. Eu levei tanto tempo pra te apaixonar, e num minuto só perdi você. Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei. Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei. Coração, me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio, coração. Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes. Ela falou que não tem mais conversa, agora dorme com essa. É o Dilcinho. Eita! Vamos lá. Ai, sensacional. O sangue não nega, né? O sangue não nega. Minha nega. Muito bom. Ô, Kleber, já tem um show agendado? Como é que tá aí a agenda? Cara, por enquanto a agenda tá meio. Tá vazia. Tá aberto, tá vaga. Tá aberto, tá aberto. No último final de semana, igual eu falei, a gente tocou na festa do Júnior, que era uma festa particular. Daí eu abri o show do Anjos, daí depois teve Anjos do Hangar, mas a agenda tá aberta pra quem quiser contratar. Look out! Everywhere I go. Yo-Yo! Super Jovem! Luke Matheus adverte: quem tem amigo não precisa de amor. Então vem na saliência com a gente assim, ó. Tava certo quem disse que amor é só de manhã. Quando eu amei, levei chifre e sofri que dava até viver. Tava choramingando, vendo meu snap gran sozinho em casa. Daí te vi na farra, reativei os grupos, meus contatos que dominam a balada. E que tem camarote, bebida paga, e é pra lá que eu vou. Eu não vou mais sofrer por quem não deu valor. Quem tem amigos não precisa de amor. Não quero nem saber, hoje eu tô. Quem tem amigos não precisa de amor. Quem tem amigos não precisa de amor. Vem, vem. Quem tem amigos não precisa de amor. Quem tem amigos não precisa de amor. Vem, vem, vem, vem. Mais um, mais um, mais um. Quem disse que amor é só demais? Ah, quando amei, levei chifre e sofri vida até dó. Tava choramingando pelo meu ex-apigrão sozinho em casa. E aí te vi na farra, reativei os grupos, os contatos te dominam. Quero ver, e que tem camarote, bebida apaga. Mas é boa, é muito boa. Ai, socorro, tarado! Ai, eu sou louco pela Super Jovem, yo, yo, yo. Don't make it easy, no. Wish I stuck by you. You're a sunflower. I think your love would be too much, or you'll be left in the dust. Unless I'm stuck by you. You're a sunflower. You're a sunflower. Avião, opa! Ah, opa! E olha só, e olha só. De volta com o programa Yo-Yo aqui na Super Jovem, na sua sexta-feira, uma reprise domingo. Obrigado pela audiência. E ó, a gente acabou de acertar aqui. Semana que vem nós teremos o quê? O Arraiá do Yo-Yo. É isso, Jorge? É isso mesmo, o Arraiá do Yo-Yo. Comidas típicas, quentão. Isso, quentão, paçoquinha. E vai ser bom de moleque. Isso. E o melhor, vamos convidar dois ouvintes aí da audiência do Yo-Yo pra participar com a gente. Vai vir aqui. Tem que vir daí, né? Tem que vir. Então é o seguinte, pra galera que quiser conhecer os bastidores, participar da semana que vem o Arraiá do Yo-Yo. Isso mesmo. Você pode mandar seu nome completo, mais Arraiá, tá bom? A gente vai sortear aqui dois ouvintes pra próxima sexta-feira, né? Vai ter quentão, pinhão, pipoca, batata doce, as comidas típicas aí. Milho verde. De festa junina. E vão peidar muito aqui no estúdio. Muito quentão, principalmente. Manda seu nome completo, dois ouvintes aí que quiserem participar com a gente. Nome completo, mais Arraiá. A gente vai sortear no final dessa edição aqui pra estar participando com a gente na próxima sexta-feira. Pergunta. A gente vai ver quem que vai dar o PT primeiro na próxima sexta, né? No quentão, né? Quentão, quem vai dar o quentão. Competição, quem vai quem bodear bebe mais quentão. Quem bodear primeiro. Quem será o participante aí dessa competição? Guerreiro levantou a mão. Guerreiro! Vai dar muito isso aí. Guerreiro. Então teremos aí no Arraiá do Yo-Yo a competição do Quentão e o Guerreiro. Ele vai competir com quem? Ele vai estar. Não, mas com um dos ouvintes aí que vai estar participando. Tá. Isso mesmo. Então, só não venha dirigindo, viu? Se você que curte o Yo-Yo quer participar com a gente aí da próxima edição, então manda seu nome, mais a palavra Yo-Yo, vai estar participando, né, do Arraiá do Yo-Yo semana que vem e competindo com o Guerreiro pra ver quem toma mais Quentão. Nossa, quem pode a primeira. Quero ver como fazer o pub de tarde. Vai vir, já tem um bêbado, vai vir mais um. O amigo encontra outro e diz: e aí, Zé, vamos pegar um cineminho hoje? Ele falou: não posso, não. O Ivanor vai tocar. Ivanor vai tocar. Sei, sei, tá. Amanhã vamos. Amanhã tem futebol, né? Cara, não posso, não. O Ivanor vai tocar. Puta, tudo bem. Mas... tá. E sábado, vamos na festa do lado do Nestor. Não, cara, não dá. O Ivanor vai tocar. Pô, esse Ivanor deve tocar muito bem. Você é fã dele. Não sou fã nada. Toda vez que Ivanor vai tocar, eu pego a mulher de Ivanor. Prioridades, hein? E cuida, hein? Marquei pra vixe, mano. E tocar na noite. Vou levar a baixinha junto, acho. Você que tá aí solteiro, hein? Presta atenção. Às vezes a sua alma gêmea foi aquele pedreiro que fez psir e você ignorou. Olhou falando. Aquele pedreiro sem dente. O sujeito ele foi pra guerra, né? Tomou um tiro bem entre as pernas. Nossa. Bem lá, louco, né? Aí voltou, tentou arranjar um emprego e foi uma dificuldade, né? Todo mundo com preconceito, a coisa triste, o cara, né, caminhava diferente e tal, porque tomou um tiro logo lá, né? Aí um dia, porém, um amigo influente arrumou um emprego numa repartição pública. Nossa. Repartição pública. E o chefe falou pra ele: aqui a gente trabalha das 9 às 6, mas você pode sair às 4, tá bom, meu caro? Aí o cara: mas de jeito nenhum, eu faço questão de trabalhar até às 6, não quero privilégios, quero ser tratado como uma pessoa normal, não quero que meu problema seja levado a sério aí, não. E o cara: não, você precisa, meu amigo, você precisa, rapaz, disse o chefe, porque das 4 às 6 é, porque das 4 às 6 fica todo mundo coçando o saco, então. Só que tu não tem. Ei, diz que o marido chegou em casa, né? Falou: mozão, viu uma cerveja ali. Agora é cremosa. Ou cremosa. Vê uma cerveja ali antes que comece. Ah, beleza. Ele falou: pegou uma cervejinha, né? Trouxe. E cremosa, pega um amendoinzinho lá antes que comece. Ligou a TV e tudo mais e tal. Pegou amendoim. Sentou com os pés, esticou os pés lá. Viu, amor? Traz uma cerveja um pouquinho mais gelada antes que comece. É, você só faz isso, só chega em casa, não me ajuda nada, só fica perguntando as coisas. É, começou. Começou. A loira antes chega na... Que começa. A loira chega na autoescola vestida de goleira. Olha. O instrutor, curioso, claro, né, pergunta: escuta, por que que você tá vestido assim de goleira? A loira responde: é que você disse que o Palio tava ocupado e queria me treinar no gol. Nossa, um caos parecido. Isso aconteceu lá no circo. O apresentador do circo anuncia: e agora, a mulher mais corajosa do mundo vai se deitar dentro da jaula e este leão vai lambê-la inteirinha. Aí o leão... Eu queria ser o leão, mano. Aí o leão, lambe a morena lá toda, o né? O nome dela é Valdemar. Ah, não quero mais. Aí o leão lambeu ela inteirinha e a plateia vriba lá. Vriba. E tem alguém aí com coragem para fazer o mesmo? Deu um rapaz lá do fundo gritar: eu tenho, mas tira o leão daí, tá? Diz que no mesmo circo, né? Mas isso era um circo um pouco mais antigo. Diz que o gauchão, velho, foi assistir ao circo barbaridade. E tava meio calor lá no Alegrete, ele só colocou um calção e sem zorba, né? Que ele só com aquele calção que tem aí. Zorba, não, é gaúcho, né? E sem a... Só tinha aquela redinha, né? Diz que sentou lá. E ele sentou nas últimas tauba lá, né? Nem tábua, é tauba. E daí era uma... Era uma do lado da outra e tem aquela fendinha, né? E também tinha um leão, né? Aí tinha uma mulher que ia domar o leão e tudo mais. Diz que ele sentou lá, diz que a boca deu uma escorrida nos vaguinhos, né? E ficou entre as fendas. E a mulher lá deu umas chicotadas lá e o leão se assustou e correu pro lado do público, né? E foi aquela correria, o povo tudo correndo e o negócio imprensou os baguinhos, né? Aí disse que o gaúcho todo tentando manter o máximo na calma. Calme, gente. Esse leão é manso que dá louco. Fica em calma. Senta todo mundo. Senta, começou o bailão. Pelo amor de Deus, senta que o leão é manso. É, dói, né? Só às vezes tu vai dar uma coçadinha, dar uma apertadinha. Fechar o zíper. Nossa! Um dia eu fui fechar o zíper da touca também e pensei, cara, nossa! Ó, seguinte. uma informação pertinente, hein? Ai, ai. Suco é mais perigoso que cerveja, hein? Atenção. Ô, louco! Ontem eu tomei 8 cervejas no bar. Uhum. Enquanto a minha mulher tomou aí um suco em casa. Uhum. Veja só a diferença, hein? 8 por 5. Aham. Uhum. Né? Então, daí meu telefone travou aqui, mas vamos lá. Tava tomando cerveja e ela soube. Vamos lá. Quando cheguei às 3 da manhã, eu tava tranquilo, sossegado, enquanto ela apresentava sinais de violência e irritação, também com sintomas de desequilíbrio mental, sem falar coisa com coisa, atirando objeto pra tudo que é lado, totalmente descontrolado. Então, conselho de amigo... Nunca beba suco. Não é uma boa ideia. Eu tô mesmo. Nem sucozinho, né? Vamos tocar a música. Toma no bar. Pode ir lá. Yeah, I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, bull riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna living like a rock star. Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I kick on back. Wish I could roll on back to that old town. Yo-yo, nada a ver e tudo a ver com você. Super Jovem. Você já conhece todos os defeitos dela. Foi por isso que você largou pra ficar comigo. Tá mais que provado que não vai dar certo com ela. Outra vez você vai sair no prejuízo. Mas eu te entendo bem, te entendo. Sei bem que você tem medo de apostar no novo e assumir nosso desejo. Não posso interferir na sua decisão, mas de nós dois eu não abro mão. Você é seu caso pro resto da vida. Quer ficar com ela? Vai ficar. Mas segui sabendo que eu vou ser seu caso pro resto da vida. Coisa linda! Muito obrigada por essa homenagem maravilhosa de vocês, viu? Minha mãe era Maraísa. Mas eu te entendo bem. Seu caso pro resto da vida. Muito obrigada, São Paulo. Já bebeu da mesma água que bebi. Batizou com seu amor. João Mineiro e Marciano. Agora é impressionante como quando o tempo passa, você percebe que nas antigas aí eles usavam aqueles cabelos Como chama, né? Um corte de cabelo. O mullet. É. Nossa, mullet. Nem sabendo que eles, né, voltaram a cantar juntos. E era moda, né? Era moda. O Marciano tinha uma aranha na cabeça, nossa, parecia. Era o cabelo comprido atrás e na frente era uma aranha, né? Isso, isso. É, bem assim, bem Marciano, assim. Marciano, Marciano. Por isso o apelido, né? Fala de aranha nas costas. Quem gosta de aranha nas costas é Roberta Miranda. É verdade. Em todos os cantos. E a Ludmilla. Ah, é, a Ludmilla. A Ludmilla é o Donatello do Tartarugas Ninjas. Versão feminina. Aliás, falando em Tartarugas Ninja, tem outra versão aí no cinemas, Tartarugas Ninja? Não, não, que eu sei não. Que eu sei não, que eu saiba não. Não, não. Você não, tava, eu acho que tem, bem, ainda bem, com a Aladdin. Ainda bem. O que o Beto estaria, em que grau de embriagueza o Beto não, estaria quando percebeu essa notícia? Não, é que eu assisti, acho que o último filme aí eu confundi. Após um ano de cadeia, o Lula pediu para um assessor que fizesse uma pesquisa aí para saber quantos curitibanos estavam descontentes com a sua presença lá na capital, né? Curitiba. Após 2 meses, o assessor procurou o Lula e disse: trouxe aqui, senhora, a relação dos nomes e de todas as pessoas insatisfeitas aí com a sua presença, o resultado da sua pesquisa. E o Lula: é, companheiro, isso aí tá em ordem alfabética. Ele falou: tá sim, é a lista telefônica aqui da cidade, aqui com o senhor, quem tá insatisfeito. A lista telefônica. Meu Deus. O filho pergunta pro papai: bom dia, presidente. Ô papai, o que a mãe tem embaixo da saia? Aí o pai responde. Esse é o filho perguntando. É o filho. É o filho. Aí o pai: ah, o paraíso. Aí o filho então pergunta: mas o que o senhor tem dentro das calças aí? Aí o pai responde todo alegre: eu tenho a chave do paraíso, né, filhão? O que você acha, né? Então é melhor o senhor trocar a chave, pai, porque o vizinho tem a cópia aí, ó. Eu tenho mais alguém. E ó, o bêbado foi ao médico, né? Ai. E ao chegar em casa, a mulher dele perguntou: como foi lá, querido? Ele falou o seguinte: vamos ter que sair do estado do Paraná. Aí ela falou: mas por quê? Ela falou: o médico disse que no estado que eu tô, não posso beber mais. Estou indo embora também. Estou indo embora. O Gólio já tava fora. Tá valendo participação ainda pro combustível? Com certeza. Daqui a pouquinho, final do programa, a gente vai sortear. Hoje é o último voucher, o último dia da promoção do combustível. No mês que vem teremos aí promoção no mês inteiro, não só no Ioiô. Que mês que vem vai ser mês de cinema aqui na cidade. E o cara que ganhou o vale hoje aí vai estar sortudo, né? Porque o combustível ainda tá com desconto, né? Que maravilha. Vai ser 20 litros, né? Já vai ser 20 litros. Fala de mim, né? Ô, Júnior, não bebe antes de ir pro programa. Não, por favor. Mas são 20 litros de combustível. Tudo bem, mas que interfere com o preço do combustível? Não, porque o cara ganhou de graça. O cara ganhou de graça. Tá, então, eu acho que o combustível tá mais baixo. Beleza. Nem bêbado de quentão semana que vem vai ter umas piras desse jeito. Só lembrando que semana que vem teremos o Arraiá do Ioiô, tá bom? Com todos os quitutes aqui das festas tradicionais, festas juninas. Estaremos a caráter ou não, né? Ou não, acho que não. A gente vai trazer 2 ouvintes aí que são ouvintes de carteirinha do Ioiô para participar com a gente aqui, para degustar aí quentão, pinhão, pipoca, enfim, todas as comidas tradicionais. Maçã do amor. Para você que quer participar, então manda seu nome completo, mais a palavra Arraiá. Tá bom? A gente vai sortear daqui a pouquinho 2 ouvintes para estar participando com a gente na próxima edição, na próxima sexta-feira do programa Ioiô, do Arraiá do Ioiô. Vai estar bem bacana, tá bom? Show de bola, participa. Show de bola. Bacana também são as promoções da Rede Leve Calçados e Confecções. Quem tá feliz da vida por aqui com a gente, visitando aí toda a galera, a cúpula do Ioiô, é ele, nosso querido amigo Tito. Boa tarde, Tito! Boa tarde, Beto. Boa tarde, a cúpula da Rádio Ioiô. Ioiô. Vamos lá, final de semana maravilhoso, sexta-feira, hoje até às 18h30. Até às 18h30. Praticamente 18h30, 6h30. Vai pra lá e vai comprar todo o estoque de inverno, feminino, masculino, infantil. Você não vai pagar nada em junho, você não vai pagar nada em julho, você não vai pagar nada em agosto. Ô louco, rapaz. Somente pra quando? Somente pra setembro. Setembro? Então eu quero fazer só em 3 vezes. Tudo bem, pode fazer em 3 vezes. Você escolhe o prazo. Pode fazer em 3 vezes. Olha aí, aqui. Você que decide. É bom, maravilha. Você que decide, pode fazer em 3 vezes. Pra todo estoque de inverno? Todo estoque de inverno, primeiro pagamento somente para setembro. Tá? Caramba! Você que não é de Beltrão, que é da região, trabalhamos na forma boleto, sem custo adicional também. Imprime o boleto, leva. Você paga onde você tiver. E o detalhe, não paga o custo do boleto, não, né? Sem custo adicional. Sem então, custo leve adicional. Condições, leve calçados. Não tem essa trairagem, né? Tá? E também nos cartões de crédito, tudo em 12 pagamentos. 12 vezes nos cartões. Sem juros, sem entrada. É um diferencial da Leve, né? Fazer até 12 vezes nos cartões. 12 pagamentos. Né? e o melhor preço à vista, porque na verdade, como fala o Hobbit, você negocia diretamente com o gerente da loja. Exato. Aí, sempre falo, gerente não é pra enfeitar a loja, pra estar lá, né? Pra tem atendimento, chamar. Pra fazer o melhor aí pro povo. Pode ser que o gerente tenha saído dar uma volta com o Renault aí e tal, mas tudo é um pouco levar volta. É. Mas aí a volta é rápida, né? É, a volta é rápida. Dá uns minutinhos só aí. Mas tem ofertas boas, vai encontrar pra esse final de semana. Atenção, mamãe, papai, conjunto infantil de moletom a R$49,90. Olha o que eu tô falando. Conjunto completasse aí pra guria ou menina a R$49,90. Pra mulherada, blusa de lã a R$29,90. Blusa de lã R$29,90. Moletom feminino masculino hoje também a R$29,90. Jaqueta no setor masculino hoje. Essa jaqueta é R$249. Você vai pra lá e vai pagar R$149. Ou seis pagamentos de R$24,90 com a primeira pra setembro. Sensacional, eita, hein? Preula. E cada R$50 aí, como já falamos, né? Pode levar ganha pra cupom. Casa um Renault Kwid Zerin. E tá chegando a data do sorteio. Tá chegando. Final do mês tá aí, desde julho. Julho? Né? Então, julho. Mês que vem, vamos julho. Conhecer quem é o ganhador, quem é a ganhadora. Então dá muito tempo ainda correr pra leve hoje, amanhã. Amanhã com atendimento especial até às 16 horas. Isso, não tem dúvida, né? Todo sábado a leve atende você até às 4 horas da tarde, né? Esse que é o diferencial. Isso. Sem intervalo pro almoço até às 16 horas. Lembrando que o Kwid tá em exposição lá na Leve Calçados. Na Leve Calçados. Né? Tipo... Mas isso aí, o ganhador, o ganhador pode ser, né? Da Confecções? Claro. Vamos lá, Robert. Boa tarde, Robert. Boa tarde, Beto. Boa tarde a todos. A cúpula da Rádio Yoyo, como diz nosso amigo Tito. É a cúpula. Beto, para esse final de semana Leve Calçados, muitas oportunidades. Nós estamos com a coleção de botas das melhores marcas do Brasil. Você vai encontrar Boteiro, Via Marte, Tanara, Dakota, as mais conceituadas do Brasil, botas em couro, coturnos, vários estilos e cores. Ó, só pra ter uma ideia, tem bota lá de R$400, R$350, que hoje e amanhã você vai pagar somente R$99,90. Que é isso, meu? Show, hein? Que show. É uma ótima oportunidade pra você que... encontraria essa bota a R$400, R$350. É, por exemplo, uma da Parô, R$417,90, bota 100% em couro. A marca, Parô. Boteiro, também parou nessa faixa. Né? Você vai encontrar Tanara, também nessa faixa. Werner, Seconello, tudo nessa faixa. R$350, R$400. Mas essa promoção, e não são pouquinhas botas, pessoal. São mais de 3 mil pares de botas e coturnos com esse preço fixo de R$99,90. Quer mais? Caramba! Bota pra ficar bem botado. Quer mais? Tu ainda parcela esse preço em 3 pagamentos no seu crediário com ou no seu cartão. Conto esse desconto com esse preço. É só hoje rapaz. E amanhã essa mega oportunidade pra você que quer comprar uma bota diferenciada, bota de couro, coturnos em couro, das melhores marcas do Brasil, com preço mega diferenciado. Ferracini, conhece a marca, né? Opa, certeza. É. Uma das melhores do Brasil, quando né? Quando a gente chega na rádio e fala assim, Ferracini, pronto. O cara tá no carro agora, já opa, dá uma já olhadinha encosta. Pro sapato, dá encostar, olha o sapato, mas tem que trocar, né? Sapato e sapatênis da Ferracini. Tem sapatênis e sapato de R$249, R$289 por apenas R$149,90. Você é louco, rapaz, e ainda você aí, parcela cara. Em 3 pagamentos no seu cartão ou no seu crediário. Nossa. O crediário, o Tito falou o prazo. Tá diferenciado. Mas quero falar algo diferenciado também pra você. O nosso crediário é aquele crediário raiz, sem frescura. Tu vai lá, tu abre o crediário, ele é aprovado na hora e você começa a pagar em setembro, como o Tito falou. Não tem frescura. Pode fazer no boleto, no cheque, para quando você quiser, porque lá é o diferencial que você negocia diretamente com o gerente. Então a gente vai fazer algo que vai ficar bacana no seu bolso, que não vai pesar para você. Leve a sua família, nós temos todas as lojas equipadas com todos os setores, nós vamos com certeza achar aquilo que você precisa e fazer o melhor negócio para você. Oh, e lembrando que a Leve Calçados tem um setor bem bacana, que é o setor de esportes também, né, Roberto? Setor esportivo, a gente recebeu agora toda a coleção de roupas, a camisa, a calça, né, de ciclismo. Então, o pessoal que anda de bicicleta aí, olha que legal. A Leve Calçados está equipada com todos os aquela equipamentos. Aquela calça coladinha, assim? Coladinha, que tem aquele suporte para não machucar, né? Tem isso? Tem isso aí. Tem a camisa também, tem que tem a proteção. Tem zíper na bunda pra diversão. Não, essa aí não tem. Não tem. Ah, droga. Eu acho que é uma tua lá, mas não tem. Pra esse tipo de esporte não tem. Não. Tem tudo o que você precisa para você andar de bicicleta, bem equipado, né? Pra você ter uma ideia, a camiseta lá pra você andar de bicicleta, ela vem com proteção contra o sol. Olha, que legal, cara. É bacana. Joia, proteção UV. Tecnologia. Eu sei que tecnologia. Eu, sem brincadeira nenhuma, eu sei que as bermudas, elas têm uma proteção ali na frente, na ali, parte, né, dos bigulinhos ali, porque senão... É, pra não é mais pra baixo do bigulinho. Isso, né? Pra quem... Tem que fazer o calinho. Isso, esse ali, porque faz muito mal pro ciclista. Não é. Não, é sério mesmo, é sério. E aí tem é verdade. Não a próstata. Isso, ele ajuda. Isso mesmo. É a próstata. É pra ajudar. Eu que gosto de usar isso, só que mais pra trás, porque é tipo o sol do meio-dia, é o sol das 8 da manhã, né? Acho que não queima, mas... Não, mas é real isso aí. Não, isso aí é. E a gente tem todos os equipamentos. Capacete. Também? Tudo que você precisa. Já chegou lá os produtos da Under Armour? Já? Já chegou, mas tênis, os modelos de tênis estão chegando bem top. Cara, mais top que o outro. Eu conheço a marca, sou fã da marca, é só topzinho. E a gente acabou de receber também a coleção da ASICS. Nós trabalhamos com a linha da Nimbus, do Kayamo, o Cumulus. Então, tudo que você escuta e vê na internet, procura os tênis mais top hoje para você fazer caminhada, né? Você vai encontrar Leve Calçados, porque nós somos especialistas em tênis, especialistas, como você falou, no setor esportivo. Pode ir lá que a equipe está preparada para sugerir aquilo que vai ficar melhor para você. Sensacional. Show. Então venha correndo para Leve Calçados, confecções lá, o Tito comanda muito bem, brilhantemente, toda a equipe, né, Tito, parceiraço aqui da Super Jovem, e o Robert lá na Calçados aí, corre para cima e para baixo lá em 3 pisos de loja, né, Robert? Tem que correr, né, velho? Mantenha a forma ali na Leve Calçados, fininho. São 3 pisos de loja aí para bem atender você, cliente. Então vem correndo, no sabadão atende até as 16h, mas fica a dica, vem na sexta, né, até as 18h30 e compra aí o que você precisa, a coleção inverno aí à disposição também para você na Leve Calçados e Confecções. Obrigado, Tito, pela parceria, grande amigo aí, o Robert também, confiado, parceiraço. Gente, né? Obrigado, valeu. Robert. Valeu. Bom final de semana a todos. Para todos nós, Leve Calçados, Leve Confecções aqui na Super Jovem. Antes de partir para a guerra, um soldado muito ciumento colocou um cinto de castidade em sua esposa. Louco. Porém, percebeu que não seria justo deixá-la sem transar, sem ter relações, caso ele morresse em alguma batalha. Logo, ele deixou a chave com o seu mais melhor amigo que ele tinha. Bom. Aí, ele falou: se eu não voltar, dê a chave a ela e diga que a liberei para casar novamente e fazer o que quiser com o novo marido. Uhum. Aí, 30 minutos depois de sair de casa, ele avisa o companheiro dele, o amigão dele, correndo em sua direção. Oh, o que aconteceu, cara? Algum problema? Veio correndo, o que deu? Cara do céu, eu vim correndo porque, rapaz, você não imagina, você deixou a chave errada, cara. Tem que trocar a chave, você deixou a chave. Putz. 30 minutos, né? Que amigão. Amigaço. Rapaziada, eu quero falar com vocês, sabe do quê? Bateu aquela fome? Dog King é uma delícia. Dog King tem delivery, Dog King tem tudo que você gosta, tem os melhores cachorros quentes, tem hambúrguer, tem ó, lá o Prime Grill, que é uma delícia, o Prime Chipotle, que é uma delícia. Tem aí, ó, o King Bacon, King Especial, King Barbecue. Você ainda não foi no Dog King, então na União da Vitória tem o Dog King. É uma delícia, é bom demais. Ali onde era a Sky antigamente, agora você vai ver aquela placa linda, maravilhosa, em vermelho e amarelo, Dog King. Vai matar, né? Bem linda, né? Muito bem top. Feito, vai matar com certeza a sua fome. Venha para o Dog King, você também, Dog King, patrocinando este humilde programa. Inclusive, se colocar o nosso logo lá da rádio, fica muito padrão, né? Fica parecido. Faltou só o azulzinho ali. É. Boa, a gente vai para um breve intervalo comercial, na sequência o resultado do ganhador aí da promoção, 20 litros de combustível, é isso? 20 litros. É o último sorteio do mês. Sorteio do mês, tá bom? Boa. Yeah. Daqui a pouquinho a gente volta. Olha o passo do elefantinho. E atenção, atenção, atenção, atenção. Beto João, e do Juninho. João Rodrigues da Silva. Sabe o que é? Sabe quem é esse cara? Ele João deve Rodrigues ser não um... é o João de Deus, não, não. Ah, não é. O João Rodrigues da Silva foi o cara que participou aqui da nossa promoção e levou 20 litros de combustível presente do Alto Posto São Carlos. Muito bem. Passa aqui na portaria da rádio, retire seu bolso. Aliás, quero falar mais uma vez, atenção, você que quer abastecer com preço e qualidade, Autoposto São Carlos está fazendo hoje, amanhã e domingo a gasolina a 3,98, tanto a comum quanto a aditivada, só 3,98. Preste atenção, não se engane, é no Autoposto São Carlos, gasolina aditivada a 3,98. Só no Autoposto São Carlos e álcool a 2,88. Então corre pro Autoposto São Carlos, que lá você tem certeza que o combustível é de extrema qualidade. Autoposto São Carlos, sexta, sábado e domingo, a 3,98 litro. Olha. Bom, e aqui os sorteados, vamos sortear três aqui pro Arraiá do Rio. Vamos lá. Sexta-feira, o Ademir Ariati, a Milena Kunz e também a Maria Luísa Ariati. Então, são parentes aqui, o Ademir e também a Maria Luísa, com certeza, tá bom? É. E a Milena Kunz, o pessoal foi sorteado aqui pro Arraiá do Ioiô, próxima sexta-feira. Eita. Então são convidados, tá bom? Sexta-feira, das 2 às 4 horas da tarde, pra participar com a gente, o Ademir Ariati. Não venham dirigindo. Milena Kunz e também a Maria Luísa Ariati, tá bom? Pessoal aí tá convidado pra participar da próxima edição do Ioiô. Teremos o nosso especial, o Arraiá do Ioiô, com comidas típicas juninas, tá só bom? Só bagaceira. Muito quentão, enfim, e bagaceira aqui, bagaceira, como sempre. Paçoca, né? Não vai faltar. Isso. Eu estou congelado. 22 graus. Vambora. Depois você vai ter mais. Até mais. Tchau. Valeu. Até a sexta. Vambora.